yes, Mr. Blair, we will wrap it on the next day. 05, livre sua ação, para o passo. autorizado para medir de voo 050. Como só número 2 em aproximação para a pista 90. Alfa Juliette, Jato Souza, Vera Cruz, após Paris, Interlagos, informe visual com campo vertical. Teatro. Zulu Alfa Juliette, informe Paris. Azul 442, assume identificação dessa via chegada a Bonnet 1 no Pará, nível de voo 080, a gente está assistindo em Salvador no 014. Aquela do 0, 1, 7, 1, 2. 178 edição para a velocidade de aproximação, tráfego que foi informado anteriormente, mantendo 1,709 graus de redução para a aproximação. Desse para 210, autorização do segmento, ele é 78, pode estabilizar. Sorry, bom dia, voo no 250. Voo 250, autorizado por instrução 0, vento 1, 00 graus, 122. Autorizado pouso, voo 250. Canalha 250, autorizado para 3 metais de transmissão no 0, 14. Alfa Juliette, Juliette de corredor interlado para Travers, pode visual com tanto como o Alfa Serra 50 da Polícia Militar, este cavalheiro, está certo. Chamando a 200, desta via para 2, me pede autorização final para o segmento elétrico, informe para o visado. 436, continua a aproximação, agora a gente vai para o próximo. Fazendo, fazendo. Pela esquerda. 360 pela esquerda, por Europa Juliette. Alô, pode ir ao Saraná 200? Saraná 200, continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso, 200. Certo, firma, 200. O alvo 7, a ponte de intercepção, final da manhã. Solo aos 37, livre próxima direita, chame solo 128, na loja. 102, prossiga. Here you go. próximo dia, pelo menos às 1h02, e quando já é o dia. Autorizado o táxi a passar, estacionário em sequência. Dois, solo 4-4, registrado para a direita, chama o solo 1-2-1 de solo 9. Oh, 47, distância para a direita, chame solo 122 e pronome. Azul 4207, autorizado em classe, são 001, 10 graus, 127. Essa é a gestão, 5901. Azul 4207, teclado F49, chame o controle Salvador 120 e sua 8. Azul 4207, contato radar na decolagem, se havia redação, voo no seu salmote, vou para 3340. 7-7. Eu separo no 1710, teste de Bosque, informo 2-1 Alfa Tiago 50 em Robson 4-4, próximo a Valéria, 710 igual 57. Teste, faça por favor, faça de passagem. A sua identificação, desça para o 050, vou direto à mão para interceptar a chegada. E ele é satisfeito para a próxima zona, só para o meu Thiago mais rápido. Autorizado o CLAP, são 7-1-2-0-1-2-9. Tata Golf, autorizado com pistão no 7, vento 120 graus, 16 anos. Pronto, autorizado com. 1436, eu estou para o curso do localizador, curvo à direita, na proa 055, informe de estabilizar. Justa para 3 locais, eu trouxe 013. Bravo, Municipal Estado de Guatemala. Resposta 2008, então. Localizador. Funcionando a 356 para o localizador, curva à direita na rua 065. Deixa para 6 no país. Nossa, obrigado. Como eu fui, está 4 mil reais, isso é o que eu estou fazendo aqui. Olha o meu chale, mais ou mais, isso está 2 mil reais, isso é o que eu estou fazendo aqui. Passou o meu time mais, eu posso marcar o time.